você vai curtir comigo e vai dançar todo mundo aí. Porque nesse barato, nesse esperto, nesse swing, vamos ver, vamos dançar, vamos sacudir.